autorizado eles para retornar o avião. Eu não, realmente essa situação é completamente absurda e nova para nós aqui também. Estamos aqui sem poder fazer mais nada. Afirmativo. Com relação a isso, então, eu não vou poder mais interferir, tá? Se o pessoal da Susport, se for pedir pro Gol cortar, vai se responsabilizar por isso. Porque a gente nunca viu uma situação dessa acontecendo. É uma situação rotineira aqui, que, sinceramente, em 7 anos que eu tô aqui, eu nunca vi isso acontecer. Ok. Eu estou solicitando voltar para frente, então, para a gente conseguir, pelo menos, livrar o Gol nessa situação estrutural e absurda. Tá ok, eu só pedi para agilizar aqui para comprar lá o caso. Ciente. Mas aí, no caso, você vai precisar, pelo menos, que o tratorista retorne aí para tirar o garfo, né? É, eu preciso que ele ou tire o trator, que vai ser difícil empurrar o trator daqui também. E alguém retorne aqui, eu tô tentando contato com a companhia também, eu vou jamais fazer por isso aí, eu tô tentando resolver da melhor maneira possível aqui também. Aguarde só um momentinho, por favor. Gente, obrigado. Torre, eu vou meia 49. Prossiga com o número 49. Eu tô sendo solicitado aqui a cortar o motor para Israel, isso daí é devido? Olha, a gente nunca viu isso acontecendo isso aqui, mas o tratorista do Avianca, ele tá se recusando aí a prosseguir o pushback com a aeronave senhora acionada. Eu realmente nunca tinha visto isso acontecendo aqui, mas... Ok, e o que é que faça? Porta, motor? Eu não posso me responsabilizar por nada desse caso. Quem está tomando a responsabilidade disso é a Infraero, é o fiscal da Infraero. Então, se o fiscal da Infraero está solicitando isso ao senhor... ...vem a partir da papá. É um absurdo cortar o motor. A gente está tentando, porque agora está voltando funcionar para voltar para frente, ao menos, o avião. É um absurdo isso que está acontecendo, será devidamente reportado, mas agora não posso fazer nada. Só que ele está voltando aqui. Afirmativo, nós vamos reportar toda a situação, né, no nosso livro aqui de ocorrências. Aí, se eu puderem fazer o mesmo. Com certeza, farei exatamente a mesmo tipo de coisa. Ô, Salvador, boa tarde, eu chamei a 6314. Né, 6314, Petrolina, Guaxicópia. Ok, pode me informar qual vai ser a saída, pra gente ver? Momo Albo Flock. Tá ok. Você, né, é o Gol aqui. Ele tá voltando ou não? Ele tá desesperado aí. Ei, tá 219, 4196, bom dia. Guardião 07, controle 198. 198, obrigado. O trator, e ele tá puxando o Avianca novamente pro gate. Então o senhor tá autorizado a realizar o pushback. Ah, tem mais um que vai pro Avianca já. Ah, tá chegando. Tá, 3.14, posição para 4.000 pés, ajustando 0.94. 4.000 pés, 1.014, 3.145. Número 2 para cópia. Você escuta o número 2. Salvo Salvador, Azul 4196, livrou. Azul 4196, autorizado TFC até Alfa, reporte antes da Juliette. Ok, até Alfa, reporte antes da Juliette, 4196. Alfa, Victor Juliette, informação uniforme, número 3 para cópia. 314, pronto para cópia. Prossiga. Janeiro 6314, autorizado Petrolina, nível de voo 340, via Pesulu 20. Pista 10, curva esquerda. Saída Momo, Cogbo, Flock. Controle 119.8, transponder 5536. E aprovado 340 para Petrolina, pro 6314. Vai pela Pesulu 20, rota com controle de voo, decola da pista 10, curva esquerda após, vai no perfil Momo, transição, Fox. a frequência do controle 1198 e o transponder 5536, o Chané 6314. A Chané 6314, cotejamento correto, chame pronto para acionamento. Posta pronto nessa frequência, 6314. Azul 4118, pronto para cópia. Pronto para cópia, 4118. Azul 4118, autorizado com fins, nível de voo 360, via UPSU 16, pista 10, curva direita, saída da EL, Leda, bridge, controle 119.8, transponda 5521. Autorizado nível 360 com fins, UPSU 16, decola da 10, curva direita, saída da EL, Leda e bridge, controle 198. Azul 4118, cotejamento correto, chame pronto para acionamento. Chegada a Mário, sem escapar. É, o gol 1755 está na bomba. Esquerda, corredor SE, até 20 milhas, controle 119.8, transponder 0151. Contato com o centro, cruzar 160, autorizado até 1520. 2236, chame torre, 1 noite, decimal 6. 786, grato, boa. 2181, chame o centro, recebe na frequência 1260. 5729, é quase cópia. Aguarda. Azul 4116, autorizado a ingressar na Juliette, posição 09. Ok, ingressa Juliette, por parte 09, posição 4116. O Azul 4118, puxa acionando, estamos aqui no pátio 2, frente a terminal de carga, né, para a posição. Chegada Mari, desça para o nível 070, reduz velocidade para 250. 070, reduzindo para 250, voo 9755. Voo 9755, desça para o nível de voo 060. 060, 75. Pátio 4, livre acionar, chame táxi, Alfa Vitor Juliette. Tripe 5627, chame recepção, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Na próxima, retornado. Objeto 5729, autorizado com fins, nível de voo 360, via UPSU 16, pistão 10, curva direita, saída da EL, Leda, bridge, controle 119, decimal 8, transponda 5545. Autorizado nível 360 para confins de acordo 190, curva à direita, Nadael, Leda, Bridge. Depois do seu grupo, 16, 4898, o transponder 5400. Objeto 5729, cotejamento correto, chame pronto para acionamento. É, semana próxima, 5729. Colo 6327, agora estão 8 horas de Sané 6327, após o táxi do Gol, autorizado iniciar o pushback. Após o Gol, 6327 está iniciado. Azul 6327, desconsidere. Aguarde a liberação do pushback. Gol 649 para o táxi. 89 POB, 2 horas e 25 minutos de autonomia, alternando Aracaju. Gol 1649, autorizado a ingressar na Índia, ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6, ajuste de altímetro no 014. Ok, dia Índia, torre, ponto de espera da 10, torre 1186, gol 64. Solo, Cotan 3155 para posicionamento, posição 11. Então, 3155, aguarde 5 minutos para acionamento. o Golf Victor, desça para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 4, autorizado LS, reporte estabilizado. No 45, boa tarde, número 2, continua, aguarda a pista livre. Nice, good. Gol 1075, desça para o nível de voo 050. 050, gol no 075. Posição aguardando, após o pouso do Airbus da TAM, na curta final, o senhor irá alinhar e manter na 1-0. Passarei 2231, no solo 19, direita, 1219. 1219, grado, boa. Eu passarei 2231, no livro à direita, na circuito. Passarei 2231, autorizado a ingressar na Alfa, reporte antes da Juliette. Ingressar na Alfa, reporte antes da Juliette, 2231. Passarei. 1-2-4, por favor. 3 horas e 30, alterna Galeão. Trono 1-800, aguarde táxi. Hotel GLC, a reporta através de Paris, bateram 1.500 pés. Fala, Tomador, boa tarde, T3, 207, confirmação de reporte para 4-9, alinha e mantém 1-0. Alinha e mantém 1-0, minha posição. Leda Bridge. Obrigado. Não, 075, informa velocidade indicada. 219. Prossiga, 35219. Tipo 519, aguarde cópia. Solo 8367, está pronto para o táxi. Está com 8-0 a bordo, com as 2 horas no cópia nessa batalha. 09, mantém 5 mil. Gol no 075, desça para 3 mil, ajuste no 0 na 4. 3 mil com 1014, gol no 075. 0-18-6. Passarei 2231, autorizado a ingressar na Juliette, remota 1-4. Ele ingressa na Juliette, para a remota 1-4, 2231, do passageiro. Continua em funcionamento, passarei 6314. Passarei 6314, aguarde. Azul 4118, fique atento à aeronave que vai para a remota 1-4, autorizado o táxi, ponto de espera da pista 1-0, chame torre 1-18, decimal 6, ajuste de altímetro 1-0, 1-4. Solo 3-1-4-5, livrou principal. Boa tarde, Boa tarde, Romeu Golf Vitor, prossegue final 1-0, intenção de pouso 1-7 ou 1-0? 1-7. Copiado, Romeu Golf Vitor, no aguardo para modificação da regra para prosseguir para o circuito de tráfego à direita da 1-7. Bolo 649, decolou os 2-3, controle 19, decimal 8. 19-8, gol 649. 0, 75 para interceptar o curso localizador, curva direita para o 085, reporte estabilizado. Direita 085, reportará estabilizado, voo no 075. Controle Salvador, o Gol 649 decolou no perfil da El. Bono 649, contato radar, São João 240, segue da El Líder. 7240, sem restrição, perfil da El Líder, Gol 649. Minha remota 1-1, está sendo desocupada. A afirmativa é manter a da Juliette, aguarda na remota 1-1, está 3-0-4-0. Gol 075, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0 no 4. 2014, está estabilizado no Gol 075. Pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 119, decimal 8, transponder 5550. Tem livre decolagem com vento 140 graus, 10 nós, Oceaner 6327. Voe Paripe. Autoriza 2000 para o 755. Luna 755 negativo, desça para 2500 pés, o ajuste no 0-4. 2500 no 0-4, 755. Então, Juliette Serra, através de Paris, vai ingressar do Ré Interlato. Gente, o seu Juliette Serra reposta na rotatória. Juliette Serra, ainda passei 1500 ou já pode passar? 1500 pés. Nuno, remoto no 3, feedback estacionamento. Oceano 63, 2-1, aguarde estacionamento. Guardado. Negativo, aguarde estimado de 5 minutos. Oceano 6327, decolou os 26, controle 19 e decimal 8. 8, de São José 060. A vitória da conquista. Livre de voo 200, pistão 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 119, decimal 8, transponder 5571. 1075, estações de Serra baixada e travada. 1075, boa tarde. Continue a aproximação, aguarda a pista livre. Quem vai aguardar a pista livre no 075. 0, saída da Eoleda. Ciente, 240 da Eoleda. Azul 4198, vento 130 graus 8 nós, livre decolagem 10. Porta 35 para o táxi, com 144 a bordo, 6 horas e 40 minutos, no meio, tentando caminhão. TAM 3155, autorizado o táxi via Índia, ponto de espera da pista 10, chame torre 118 decimal 6, ajuste de altímetro no 014. Está autorizado. Direita, tenha uma boa tarde. Está presente. Meia, autorizado ingressar na Juliette, posição 1-1. Rosa, papai 09 da companhia, Juliette 1-1, remota, falou TAM 3145. Gate 1-1, TAM 3145. Afirmativo, gate 1-1, corrija. 755, copa de aproximação, torre 18 decimal 6. 1-1-8, 75, boa. 1075, vento 140 graus 9 nós, livre, pouso, pista 10. Pouso autorizado, igual 1075. Voador, gol 1399. Prossiga, gol 1399. Aprovação, Congonhas 360. 55, uma milha e meia do estado, baixado e travado. 1755, boa tarde, continue na aproximação, aguardando pista livre. 55. Aqui é o Juliette Serra, chame torre, 1-8-3-6. Oi, controle, boa tarde, Azul 4... 1-1-8. Azul 4-1-1-8, contato radar, Azul 360, saída da Euleda. 360, da Euleda, firma. Gol 1399, controle 1-1-9-8, e a saída é da Euleda, Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Cabeceira 17, realizar a espera, hotel Juliette Serra. 9 será via UPSU 10. Em bridge, o seu intercepta a UPSU 16 e o controle é 1-1-9-8. Ok, aí a aerovia será uniforme Zulu 10. Após bridge, uniforme Zulu 16, 14-19-8. Bom, no 399, protegimento correto, para acionamento, chame. Para acionamento. Ok. Gol no 755, vento 130 graus, 9 nós, livre, pouso 10. Livre, pouso, pista 10, 755. 5, 2 mil pés, 1014, autorizando a final 10. Santos da Juliette, gol 10. Oceané 6315. Após a passagem à retaguarda, autorizado iniciar o pushback, chama pronto para táxi. 6304, confirma. Oceané 6314, livre acionar, chama pronto para táxi. Livre acionar, chama para táxi, 6304. O hotel Juliette Sierra. Juliette. Objeto 5729, aguarde se tiver ensinamento. É, está aguardando, está adornado. Controle, buscando o direto virtual para a Unicef. Autorizado a lista final, direto. Objeto 5729, livre pushback, chama o ponto para táxi. 4000 pés, ajuste no 0 no 4. 4000 no 0 no 4, 542. Objeto 5729, livre pushback, chama o ponto para táxi. Está livre, chama o táxi, está tornado. Juliette Sierra, livre pouso 17, vento 130 graus, 10 nós. Até os letreiros grátis para a final. Bono 755, solos 32, direita 1219. Direita no 219, reporta 3 milhas do alinhamento Urubu, o 75. Copiado, 3 milhas da cabeceira, confirmando. Afirmativo. Sim. Torre Salvador, boa tarde, Salvador, você é Juliette, está visual com a 17, autoriza voar direto para o meio. Vitorinho de Juliette, é o número 2, na final da 1-7, continue a aproximação, some 3 milhas fora. Chamará 3 milhas fora, graças a Vitorinho de Juliette. Gol 1-399 no 07 para posicionamento. Gol 1-399, aguarde para acionamento. Ah, aguarda, 1-399. Solo é do centro do lado. Prossiga. O terceiro lado vai aguardar um pouco mais que é o pushback. Vai chamar a ponta pronta. Ciente, o objeto 5729. Chame pronto para acionamento. É, terceiro lado. Vão na 075, autorizado a ingressar na Juliette, posição 02. Juliette do 02, vão na 075. Seguinte 12251, alternando 133. 25. Solicito a final 180. Chame agora o centro e informe o nível final. Aceito. Fala o M57 do Armada, agora sem falar passamento por Chibete, na número 3. Objeto 5729, aguarde acionamento. Certo, aguardando. Mídia branca. Para o táxi, você não é 6314, está com 79 após 2 em cima, canal Salvador. Não, eu ok, atenta duas aeronaves no ponto de espera aí no, na saída do passe 4. É, tá visão, beleza. 4. 0-4, aí, 8-6, espera, obrigado, boa tarde. Torim de Juliette, vento 120 graus, 8 nós, livre pouso 17. Livre pouso, graça, descendo direto. 3155, decolou 35, controle 119, decima 8. 198, boa tarde, obrigado. Tá, 3155. 3155, sobe para o 340, contato radar vigilante. Vem no 340. Linha 321 para o táxi com 115 a bordo. Caso 1, 92. 925 final, torre no 86. 86. 35488, 2000 pés, reporte estabilizado na final. 2000, reportará o 35488. Salvador, azul 4206, boa tarde. Azul 4206, sua identificação, chegada à mar e desse mantém o 050. 050, na Quebec, aguardando para prosseguir para o FAT 4, a saída do mesmo encontra-se duas aeronaves. 8-6. 10-6. Azul 4065, aguarde cópia. Índia Juliette, a torre. Carbono 399. Dando para prosseguir pátio 4, temos duas aeronaves na saída do mesmo. Back. Gol no 399, livre acionar, estamos pronto para táxi. Camarão. Gol 1399, o centro tem como deixar livre a entrada da posição 07, que tem uma aeronave na espera, esperando para ingressar no mesmo portão. Certo, deixa eu ver. Gol 1755, após a passagem do Airbus da Oceanair, autorizado a ingressar na posição 07. É, do Airbus da Oceanair, autorizado na posição 07, 75. Guardando. Guardando, certeza não passa. Objeto 5729, após a passagem do Airbus da Avianca, autorizado inicial, pushback, chamou para táxi. Após a Avianca, está autorizado, chamou para táxi, 5729. Pode chamar no trânsito 3217? 317, número 2 no setor. Passiva, aguarde para decolar. Temos um banho da Gol, já 2 milhas da cabeceira, 1-0. R6314, após o pouso do banho da Gol Lima, mantém na 1-0. Após o Gol Lima, mantém na 10, 6314.